Você já conhece a ME Empreiteira? É uma empresa que atua na área da construção civil, buscando excelência em cada trabalho executado. Contamos com profissionais qualificados e responsáveis. Nossa equipe busca constante aprimoramento técnico e humano, visando a satisfação de nossos clientes e parceiros através de um trabalho de qualidade adequado às exigências de cada situação. Valorizamos o material humano e visamos sempre aliar o potencial de nossos colaboradores com as normas de segurança para o desenvolvimento de nossas atividades. Contato via WhatsApp 011-949-05-2429. AME Empreiteira, concretizando seus sonhos. Você já conhece a ME Empreiteira? É uma empresa que atua na área da construção civil, buscando excelência em cada trabalho executado. Contamos com profissionais qualificados e responsáveis. Nossa equipe busca constante aprimoramento técnico e humano, visando a satisfação de nossos clientes e parceiros através de um trabalho de qualidade adequado às exigências de cada situação. Valorizamos o material humano e visamos sempre aliar o potencial de nossos colaboradores com as normas de segurança para o desenvolvimento de nossas atividades. Contato via WhatsApp 011-949-05-2429. AME Empreiteira, concretizando seus sonhos.